3154, após etapa, desça para 2 mil pés, o QNH1 no 011, autorizada a final emergência, por ser estabilizado. Após etapa, descendo para 2 mil pés, no 011, autorizada a emergência, por estar estabilizado. Tá, 9 Alfa, mantém-se em condições visuais, corredor forte. Manterá em condições visuais, corredor forte, Indy 9 Alfa, obrigado. Autorizado subir para 1500 pés. 120 graus, 119, ó, fica até o quilo. Voe a Leste ou Xanemé 315? Xanemé para a Prometeu. Meu Índio November Alpha, vamos tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo contrário, um Charlie 150, mantendo no 1500 pés. Assente do tráfego, Índio November Alpha. Controle Salvador, o Papatango, Oscar Hotel Kilo. Prossiga, Alpha Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, contato radar, Supanijo 140, saída Coral. Está presente voo de Coral. Está presente voo de Coral, subindo 140, Oscar Hotel Kilo. O filme que está transportando enfermo, Oscar Hotel Kilo. Afirmo, Oscar Hotel Kilo, missão transportando enfermo. Ciente. Azul 4196, desce para nível de voo 050. 2, 1, 3, portão 5, multiverso, fundamento, por favor. Tomando que chamou, foi o 6213. Afirmo. Portão 5, autorizado, sem taxa. Control de Salvador, Azul 4116, solicita após destaque, manter a proa 04040, sem interceptar o localizador. Autorizado, manter a proa 040, Azul 4116. Autorizado para 40 após destaque, Azul 4116, obrigado. Oxené 6315, Recife, em 126.0. 60, obrigado, boa. Localizador da 3154. Complete na LS, chame torre em 112.6, tá 3154. 62 da 3154. Gol 648, essa notificação, autorizada a chegada Mari, desça para o New Joe 050. Chegada Mari, descendo para o New Joe 050, gol 648. Salvador, da 3154. 3154, boa tarde. Avistado, tem livre pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10 da 6216 a bordo, autonomia 3:40, alternado agora com alternado? Com gente, táxi autorizado em frente, parte principal. Índia e Alfa, até o ponto de espera do 10, lá torre 6186, o ajuste 10 no 10 no 1, táxi de Apache. Visual com Alfa Vitor Juliette no sentido contrário. A senhora autoriza a atenção Vinder Anderal para 2.500 pés para treinamento. Aguarde a ultrapassagem com a Papa Romeo Índia Novemberal. Gente, eu tenho prazo esperado, Índia Novemberal. Aguarde, Índia Novemberal. Aguarda. Estabilizou o localizador Azul 4116. Azul 4116, complete final LS, chame torre em 118.6. 118.6, boa tarde. Prossiga via Alfa Juliette Portão 10. Alfa Juliette Portão 10, 3615. Azul 4116, sinal de 8 milhas e meia. Azul. Copiado, continue na aproximação aguardando o azul 4116. Continua aguardando. Autorizado, alinha aí, decolar 10, vento 130 graus, 119, do Sinair 6213. Posse rotatório, Alfa Vitor Juliette. Repertório, rotatório, Alfa Vitor Juliette. Gol no 648, após ITAP, descida para 2.000 pés, QNH 1011, autorizado a final ILS, porta estabilizado. Após ITAP, está autorizado ILS para 2.000 pés, a 011, gol 648. Autorizado o pouso para o 4116. Controle Xenéia 2135. Controle Xenéia 2135, boa tarde. Controle Xenéia 2135, contato radar, Sul, de voo 360, quero da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 360, pode voar Leda, já presente? Na 62, eu não tenho presente valida. Obrigado, Leda. Solo 53, Livrão 219. Alô, Salvador. Boa tarde, nosso 4116 de Sandrão. No meio, bem-vindo. Salvador, prossiga via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 408, obrigado. Romulo Ocean Air 6142-04, pushback acionamento. Quem chamou? Ocean Air 6124, no Tinker 04, pushback acionamento. Confirmando, 6142? Afirmo, 6142. Portão 4, autorizado, Simtax. Chamado Simtax, 6142. Alfa Victor Juliette, está na rotatória visual, confirma. Chame Torre 1 no 8, Alfa Victor Juliette. Torre 1 no 8, Alfa Victor Juliette. Sendo uma checa, chapéu 0125, aciona o controle, opera 1 no 9, Torre 1 no 8, 6. Final 17, Alfa Victor Juliette, some 3 milhas fora. Vai ingressar a final do 17, mais 3 milhas fora, Alfa Victor Juliette. Cheque da colagem, ajuste 1-0, 2, bom voo. Confirmando, Mike Eco Delta no passe 4. Chame Torre em 1 no 8, decimal 6, o gol no 648. Torre 128, gol no 648. Apatango, Oscar Hotel Kilo, 54 milhas, sudoeste do Velho Salvador, serviço está terminado e Mels agora em 1 no 20, 1. Vitor Juliette, faça 360 pela direita, me reporte interceptando a final da 1-7. Vai fazendo 360 pela direita, vai passar a interceptando a final da 1-7, com a Vitor Juliette. Passando esse ano, passar e travado o voo no 648. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9, 1-6-4-8. Livre pouso, voo no 648. Chanel 6142 para o táxi, POB 104. São 3 horas e 40 de autonomia, alternando Natal. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajustado 1-0, 1-2, bom voo. Índia Alfa, 2-6, 1-0, 1-2, voo Chanel 6-1-4-2. Alfa Victor Juliette, interceptou a final da 1-7, está visual com o tráfego na final da 1-0. Afirmativo, então o senhor vai prosseguir e se enquadrando como número 2, ok? Número 2, sem interferir na aproximação do Boeing da Gol. Sim, a gente vai se enquadrar como número 2, para não interferir na aproximação do Boeing da Gol, Alfa Victor Juliette. né, 62, 103, chama Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 103, 3, 125. 25, 13325. Afirma, 103, 3, 25. Vou chamar 62, 103. Alfa Romeo Juliette, livre pouso 17, vento 130 graus, 11 nós. Livre pouso, vento 13 graus, 11 nós, Alfa Romeo Juliette. O CNR 6142, a Lima tem 10. Salvador, gol 1807, informação, papá. Gol 1807, contato radar 47 milhas nordeste, Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste 10111. 4 mil pés com 1011, gol 1807. O Delta, no pátio 4, ou aguarde para o táxi. Está, mil pés. 219, Alfa Vitor Juliette, agora sim. Seu solo ao 01. Backtrack está autorizado, some em pista livre até o pátio 4. Foi aprovado o Papatango, Romeu Patango. Mil pés, decolando a 107, após curva à direita, via corredor axé. 0141, transponder, controle 3935. Alfa Mike, Pátio 5, livre acionar, Samitaco. Salvador, gol no 648. No 648, via Alfa e repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, gol no 648. Meu patão copiado, cópia B. Chame 2386 para acionar ataque de decolagem, 102 na Juste, Pátio 4, né? 140 graus, 12 nós, livre decolagem, 10. No 648 vai ingressar via Juliette, portão 02. Ingressar Juliette, portão 02, gol no Mike está autorizado a decolar com proa norte, informa o vento 150 graus, 129. Tem indicação, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, informa que perdeu contato com o Recife, o Pantanal 4790, está sente da passada. Sente, Pantanal 4790. O CNR 6142 decolou 03, chame o controle C935. 1935, boa, 142. Chamou, foi o azul. O trip 5241. Só seria sair da previsita para claro, 5241. Monte Claro, Monte Claro. Fica próximo da onde? Minas? Da outra vez seja Árvore, uma guarda. Ah, sim, tem no posto, qual a hora do plano? Tem no pulso, mas tem que chegar, eu já coordeno, ok, o trip? É, possivelmente ia ser a Arbo mesmo, para Montes Claros. Controle Salvador, é o papapapá, Mike. Boa tarde. Papapá, Mike, mantém condições visuais. Ai, que graça. Yes. 5241, confirmando então, Monte Claro, 200, confirme. Afirmativo. Ok, aprovado, Monte Claros, 200, decolada da pista 10, com curva pela direita, vai sair na Arbor, após voa direto, Montes Claros. 5564 transponder, controle opera em 119.35. Tango livre, táxi, chame na Oscar. Cola da 10, curva da direita, sai da Arbor. Contra você, direto, Montes Claros. 5564, controle 19.35, 5241. Só afirmar novamente, a saída Arbor, após Arbor, voa primeiro fixo, o Victor Charlie Oscar, após sair conforme o plano, o 5241 até Monte Claro. Então Arbor, Vitória da Conquista, VCO e depois direto Monte Claro, 5241. O cotejamento, o resto do cotejamento está correto, fechando o conto pronto no parte 3 para o pushback saneamento. Fechando a conta pronta, 5241. 03, 1 minuto para autorização. Veículo 08, CM1199.35. O voo, Mike Delta. 1935, Mike Delta. Salvador, papapá, Mike Delta. Papapá, Mike Delta, mantém contas visuais, voo direto Manati. Direto Manati, contas visuais, atenção, meu bem. No 807, desça para 2000, ajuste 10 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. Desça para 2000, reportará estabilizado no IRS, é que você é igual 1807. Tá na 6314, sendo dedicação, chegada a Mari, desça para o Anjo 060. A Mari 060, 6314. Canal 4790, poderia falar direto do Duna? Canal 4790, mantenha a chegada. Deixa eu manter a chegada. Chanel 6142, vou direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, ou Chanel 6142.